Olá, pessoas do mundo, bem-vindos a mais um episódio do podcast Um Casal no Escurinho. Que deve ser o, sei lá, décimo. Nono, décimo, sei lá. Sei lá. Quando fizer 10, a gente comemora. Tá bom. Eu e a Rei viemos ver. Aliás, fala oi. Oi. Eu e a Rei viemos ver Resident Evil 5. Retaliação. Retribuição. Retribuição. A vingança, sei lá. Algum subtítulo maluco com um no final. É. Rei, o que você espera do filme? Ah, acho que vai começar a contar a história, assim, da onde que a Alice veio, sim ou não? Sei lá. Ah, é. Sei lá. Tô esperando muita coisa. Só porque eu vi o 4, eu tenho que ver o 5. Você? Eu, honestamente, não sei. Eu não entendo mais a história, eu não sei mais o que tá acontecendo. É, então. Eu sei que tem um maluco de óculos escuros que, tipo, é mega fodão, assim, mas, tipo, sei lá... Tiros, explosões, 3D. Nesse filme vai voltar muitos dos personagens que estavam no primeiro, não é? Não, acho que volta Michelle Rodrigues, só que foi a única que sobreviveu do primeiro. Ah, então. Sei lá. Eu não espero que seja bom, eu espero que seja divertido. Vamos ver, né? É, então é isso. Então é isso aí. Até daqui a pouco, fica com o trailer que a gente já volta. Tchau, tchau. Rise and shine. Let's get that beautiful ass out of bed. You want cereal? Aren't you, Tiger? Please get a room. Sorry. None of this is real. None of this is real. All these memories were imprinted. My name is Alice. Alice, how nice to see you again. What the hell is going on here? We have you under all control. They used me to perfect the virus. Everyone I've ever known. And everything I've ever done is being used against me. They can manipulate the world. We've taken over New York, Moscow, Tokyo. This is humanity's last stand. The beginning of the end. I'm gonna kill you. Good luck. You'll need it. Umbrella's more powerful than ever. And we're the only ones. Stop them. Hi. Waiting for a written invitation? Sweet ride. Bem, pessoas, chegamos à segunda parte do episódio Whatever do podcast Um Casal no Escurinho. 8, 9, 10, escolha. Se for 10, eu juro que eu comemoro. Não é 10 ainda. Não? Acho que não. Então tá bom. E, meu, cara, eu não sei de onde eu começo, você começa. Não, a gente, você já falou que filme a gente foi ver? Falei lá no começo. Resident Evil 5. Vingança, retaliação. Retribuição, não. Retribuição. Retaliação, retribuição. Não, ó, termina com um, eu juro, e deve começar com um L, que a gente tá com isso na cabeça. É retribuição. Tá bom. Resident Evil 5. Só quero corrigir uma coisa que eu falei no começo, que eu achei que era a história, tipo, a origem da Alice. Porra, não. Não é. Este filme é confuso. Pra caramba. Eu tô perdida, eu não sei. É o que eu falei lá no começo. Eu não sabia onde tava a história, pra que. Onde. Que não ponto sei. Que tá, que ponto tá acontecendo. Não. É confuso. É confuso pra caralho. O quarto não foi tão confuso. Não, mas eu tô pensando assim, não é que o filme é confuso, eu acho que a gente que não... Desculpa a galera que ama essa porra do filme. Acho que a gente não é burro o suficiente pra entender a história. Porque deve ser algo tão básico, mas tão básico, que a gente fica tentando achar coisas mais elaboradas e, meu, acaba se perdendo na porra. Então, no começo do filme, ela meio que faz um... Nossa, um recapitula geral. Ela fez um recapitula do que aconteceu, né? Pois então, é. Aquilo me ajudou. Porque, assim, me ajudou, eu gostei, porque, bom, tá, vamos... Ninguém tá entendendo mais nada. Vamos, né? Pra eles fazerem isso, deve ser porque, meu, a história se perdeu, nós precisamos voltar no tempo um pouquinho onde nós começamos. É, né? Então, não, foi meio, ó, ninguém tá entendendo mais nada, então, peraí, deixa eu explicar. É, mas... Então, pra mim... Me ajudou um pouquinho, mas é muito confuso, é muito tiro, as pessoas ficam 99% do filme atirando. Sim, e o tiro não tem efeito nenhum. Não tem nada. Efeito nenhum, e assim, não tem zumbis quase mais. Tem muito pouco. Então, eu tava esperando mais zumbis, não tem mais zumbis, é tipo atirando contra pessoas mesmo. Não, deixa eu apontar uma coisa, os vilões dessa porra desse filme... Atiram igual Stormtrooper no Star Wars. Eles não acertam um tiro. Nenhum. Que você está vendo, nenhum. Sério. De verdade. Meu, todos os tiros que você viu foi depois do... A pessoa, tipo, botou a mão assim. Puta, eu tô sangrando. Sabe? Você não viu ela tomando tiro, você não viu o cara acertando. E, meu, eles se mexem, se movem, correm pra lá e pra cá e não sei o quê. E o tiro comendo e nenhum tiro acerta. Então, é muito tiro. Eu estava totalmente perdida. Eu falava, gente, tá, o que está acontecendo? Que história? Onde está a história disso? Quem é essa menina? É. Mas que, como assim? Como assim? Os caras estão vivos. Oi? Né? Oi? Tipo, de onde surgiu aqueles caras lá que vieram ajudar? É, tipo, olha um cachorro gigante zumbi. Nossa. É, e como assim? Ela está em Tóquio e do nada chove e do nada aparece zumbis e do nada ela está... Eu não entendi nada, me ajuda. Eu também não vou falar que eu não entendi porra nenhuma também. É, mas a, pelo menos assim, a parte de Tóquio, que é no começo que passa até um pedacinho até. Aquela parte eu gostei. Porque ela é bem assim. Você não precisa. Não tem nada acontecendo ali de anormal. Tipo, é ela correndo no corredor, um monte de zumbi vindo atrás. E aí ela pega uma corrente com um cadeado na ponta, que é, baixa a porrada geral. Tem uma pistola gigante na mão, tipo, ela baixa a porrada e dá um tiro, baixa a porrada e dá um tiro. E essa é a única cena em que alguém recarrega uma arma neste filme inteiro. E é a única cena que tem zumbis, né? Que, tipo, é o... Não, tem a aquela... essência do não, não, negócio. Não, tem aquela cena que ela acha que ela tá num sonho e tal. Ah, sim, que aparece... É. Ah, que aparece... Ó, gente, só adiantar, meu clássico monólogo sobre spoilers... É, a gente não tem nem como dar spoilers de filme, porque honestamente a gente não entendeu o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que teve muito tiro, a Michelle Rodrigues apareceu, e uma galera apareceu e desapareceu. Totalmente irrelevante, Michelle Rodrigues. O filme acabou do nada, começou no meio do combate. Começou no meio de um combate e terminou pra começar um combate. É. Também não entendi. Então não tem spoiler, porque eu não entendi o que aconteceu, então eu não considero spoiler. Você considera spoiler? Não. Então tá bom. É, cara. Mas olha, uma coisa que eu tenho que falar. Eu gosto muito mais do Resident Evil 1, 2, 3. Em que ela está, tipo, vestida normal, ela tá na meio loirinha, assim, aquela franjinha, sabe? Não, isso é 1 e 2. No 3 já tá loucura foda. No 3 ela já tá... Já tá retardada. Não, no 3 é quando ela descobre que ela tem poderes. Então, 1 e 2, que ela é normal, sei lá, eu acho muito mais fiel do que os outros. Essa roupa ridícula... Não é nem fiel. Resident Evil, o filme, não é nada fiel com o game... Eu não gosto do game, mas tipo, conheço mais ou menos a história. E não é quase nada fiel. Só aparecem uns personagens malucos ali. Mas é bem mais divertido o primeiro e o segundo, assim. É mais legal, tipo, tem uma história mais ou menos interessante, né? É uma coisa menos viajante, é. Faz sentido. A hora que ela, no 4, que ela já aparece com aquela roupa preta, de bota, com tudo, Gente, o que é aquilo? É Matrix, né? Voltamos aos anos 1999. Não, esse filme é massa velho total, assim, tipo, por que você está aqui? E assim, não é um massa velho no estilo Mercenários. É um massa velho, meu. Olha, nós nos levamos a sério. Isso aqui é uma história séria. É uma história super boa, super bem elaborada, não sei o que, não sei o que. E tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro. Pula sem gravidade, tiro, tiro, tiro. Faca, soco na cara. Muita câmera lenta. Era o Zack Snyder. É, o Zack Snyder. Muita câmera lenta. Cara. Começa a irritar a câmera lenta. Eu fiquei mais confuso do que eu entendi o que tá acontecendo nas cenas. Eu também. E o personagem, pra mim, o único personagem mais ou menos carismático é aquele Barry. Barry? É, que é um dos caras que eu acho que fez. Eu sei que ele fez o vilão do Gigantes de Aço. Ah, sim! E ele. Eu me lembro dele no American Pie, mais ou menos. Não era American Pie. Não, não era American Pie. Ele fez Eu Sou o Número 4. É, ele é um ator assim, ele é um pouco ele é divertido. Grandão, assim. Então ele. Ah, ele fez o Blob no Wolverine também. Wolverine. Ele só fez filme bosta, esse cara. Muito que pariu, tirando Gigantes de Aço, que é legal. É. Mas, então, ele é interessante até. Parece um personagem que tem lados. Entendeu? Que é um cara que, meu, gosta de lutar, mas ao mesmo tempo tá preocupado com a missão e não sei o que. Então, ele é interessante. Ah, pra mim é um mais um. Nossa, o que esses caras estão fazendo aqui? Estão atirando. Next! Soldado número 15, né? É, pra mim foi isso. Aquela japonesa. Eu não lembrava dela. Eu não sei se ela apareceu nos outros filmes, cara. Pra mim, tipo, blé. Whatever. O que a japonesa tá fazendo lá? Nossa senhora fodona. Olha, ela tem um vestido aberto até quase a calcinha. E aí ela atira. E, meu, a mina tem, assim, uma pistola num coldre na coxa. Beleza. Estou vendo aquela arma. Tudo bem que é idiota você entrar numa zona de combate cheia de zumbi, cheia de soldado, cheia de não sei o quê. Com uma merda de uma pistola, né? E sem nenhum tipo de carregador de munição à vista. Só que óbvio, não faz diferença. Carregar, é, nesse filme não faz diferença nenhuma. Ninguém carrega a arma. E aí do nada ela tira uma pistola estilo Batman com aquele gancho e corda. Né? De onde? Pois é, de onde surgiu? Pois é, aí que ficou a minha dúvida. Tira da bunda. Tira da coxa. É, de dentro da coxa, né? Estilo é, Robocop. Tem né? É, um compartimento. Puta que pariu. Não, e essa mina, assim, tava óbvio que ela ia ser pega em algum momento. Ela tem uma pistola, caralho. Todo mundo tem lançador de morteiro, metralhadora, não sei o quê. Ninguém para pra recarregar. E o vilão, gente? O cara de óculos lá? Não, não. Não dá pra saber quem é o vilão dessa porra. Quem é o vilão? É, então, porque no final eles se juntam, né? Não, é tipo, você tem 45 mil vilões. Uma heroína que, meu, blé, whatever. Uns heróis... Black, você não conhece? Assim, por exemplo, eu lembro de um cara falando atrás da gente na sessão. Olha, é o Leon, tá bom. Leon, Leon, que seja, tá. Whatever. Beleza, dá pra reconhecer, eu já joguei também. Então eu reconheço, por quê? Porque ele tem aquele cabelinho ridículo, McDonald's, dividido no meio. E, meu, você reconhece, tá bom. É o cabelinho do cara. É engraçado, porque, tipo, no jogo, num cara japonês até funcionava o bagulho. Agora... Num americano ficou ridículo aquele cabelo. Ficou péssimo. Aquela franjona. É, e aí eu fiquei meio, tá, Leon. Foda-se. Olha, ele é o chefão. Foda-se. Olha aqui. Foda-se. Não faz sentido. Tiro. Facada, pulo sem gravidade. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum este filme. É. Cara, mas é muito confuso. Muito. Ele é tão confuso que chega a dar sono. Oh, pois é. Porque tem uma hora que você, meu, tá, por que que ela tá levando a menina embora, sabe? Por que que ela... Mas uma coisa, deixa eu te perguntar agora que me veio. Ah. Se o projeto ali, se eram vários clones... Não, era uma menina só. Era ela. O projeto Alice é ela. Ela é a original. É, ela é a Alice. Ela é a original. É. Tá. Do que eu ia perguntar já faz sentido, mas... brincando que eu ia perguntar. Eu ia falar da menina lá, da... Não, mas aquela menina, meu, a motivação dela levar a menina embora é próxima de zero, porque não tem explicação nenhuma. Porque tem uma cena logo no começo que, tipo, ela acorda numa cama, e aí ela tá casada, ela tem a filha, não sei o quê, aí começa os zumbis. Ela sai correndo e tal, não sei o quê, aí no meio de uma luta com um zumbi, e tipo, o cara que era o marido dela mata ela. Aí ela acorda e ela tá na cela da Umbrella. Tá, aí ninguém explica como que aquele clone específico que tava lá na zona maluca, lá no meio do teste, no meio do teste de zumbi, que era um clone dela, como que só aquele clone tinha, tipo, uma ligação psíquica com ela, né? Sendo que ela não tinha mais poderes psíquicos nenhum, que o maluco tinha tirado no filme anterior. Eu sei disso porque os caras explicaram lá no começo, tá? Porque senão eu não lembrava disso. E, sabe, não tem lógica. Não tem lógica. Ela tem ligação psíquica só com aquele clone. Pois é. E aí a ligação psíquica era tão forte que ela aprende a falar em linguagem de sinal de surdo em 2 segundos. Porra! E ela cria um afeto por aquela menina, tipo... Que bizarro! Não dá, cara. Não faz sentido. Então... É basicamente assim, meu, só faltou carimbar a testa da menina. Isca. Bah. Né? Vou ser capturado em algum momento do filme. A menina é surda, a menina é bonitinha, a menina, meu, não sabe se cuidar. Óbvio que ela é uma isca. Óbvio que ela vai ser pega. É lógico que a motivação da Alice vai ser salvar a filha, entre aspas. É, velho. Puta merda. E a Michelle Rodrigues? A Michelle Rodrigues fez uns 40 papéis nesse filme. E, meu, na boa, ela não é uma boa atriz, mas, tipo, ela é passável como atriz. E essa foi a pior atuação dela de todas. Meu, é aquela cara de estou recebendo para fazer isso. Não, né? Não, tipo, fiz mais que a minha obrigação. É, tô, assim, no mínimo disponível para só receber, sabe? Não, mas nada me impressiona mais do que a atuação daquela Jill Valentine. Nossa, a loira? É. Nossa. Não, ela parecia assim, um robô que colocaram uma máscara de silicone em cima, que ele tem que ficar exagerando a expressão pra você poder ver a boca mexer, sabe? Ah, mas na maior parte do tempo ela está sob o poder daquela... Aquele troço no peito dela lá. Tudo bem, mas ela não é uma máquina, né? Ah, acho que era uma não, máquina. Ela é um ser humano com um robô no peito, que aliás, a cena dela atirando naquele robô quando ela arranca do peito da menina, né? Sensacional. Parece uma barata, né? É, então... Só que é bizarro, porque pelo que eu me lembro, meu, se quiser me corrija, foda-se, whatever. É, foi um comentário para vocês, tá, meus queridos ouvintes, se quiserem me corrigir, fiquem à vontade. Eu acho que no 4, tipo, ninguém atira na aranha no peito da menina, porque fala, ah, se você destruir aquilo, ela vai morrer. É. E aí nesse filme. Acho que era. Não, então não é, porque. É, então, aí nesse filme ela vai lá e arranca do peito da mina. A mina dá uma estribuchada, ela dá uns tiros naquela aranha e acabou. E a mina fica viva. Ela volta ao normal. É. Ela estava hipnotizada. Não, sob o efeito da aranha. Ah, sei lá, não faz sentido nenhum. Esse filme é muito bizarro, cara. Muito, muito, muito bizarro. Confuso demais. Nossa senhora. Cara. Vamos acabar com o sofrimento? Tu quer dar nota já? Já, não tem o que a gente vai falar mais. Não, dá pra falar, por exemplo, ó. A cena dos clones penduradinho pra secar. Ah, um monte de roupinha pendurada. Não, muito legal. Gente, tem uma cena nesse... Essa eu me diverti, assim. Essa eu tive que parar e dar risada. Porque tem uns trilhos... Meu, alguém já viu... Bom, provavelmente você já deve ter visto. Você não viu, digitando no Google aí, acha. É, quando você põe roupa pra secar na lavanderia, elas ficam nos trilhozinhos rodando. Uhum. Tipo, andando pela loja toda e tal, não sei o quê. E nesse tinha um de gente... Um monte de clone, assim, tinha um trilho com um monte de clone de Alice, um monte de clone da menininha, um monte de clone do cara, um monte de clone rodando. Por que rodando? Eles têm que secar? Eles estão molhados, é isso? Não, é porque tem tanto clone que tinha que fazer um negócio em círculos pra caber mais. Não, mas não cabe mais, tá ocupando o mesmo espaço. Tipo, meu, não faz sentido, cara. Não, não faz sentido. Estão secando as roupas no trilho. É. Fica... Ele me lembrou aquela cena do Beetlejuice, Os Fantasmas Se Divertem, que quando ele tá, tipo, no além, pra, tipo, pegar a permissão deles pra assombrar a casa, aí vem o cara que foi atropelado, pendurado no ganchinho, assim, entra pela parede. É. Fulano de tal, sala número 7. Aí, tipo, ele é levado pelo trilhozinho embora, assim, porque ele tá todo amassado. Eu lembrei daquilo. Que horror. É o máximo, cara, é muito bom. Outra cena que eu não sei se fui eu que fiz você rir no meio do filme, sério, ou você que riu sozinha, que a hora que a Michelle Rodrigues dá um socão no peito da Alice, da Mila Jovovich, e aí ela faz um... Eu juro, ela fez um som igualzinho, a menininha do vídeo do Go, Go! Procura no YouTube, galera. É um meme meio antigo isso. E igual o som idêntico. Tipo, bateu, fez um. Vomitei. Claro. Sensacional, cara. Sensacional. Mas... E assim, ela dá um soco no peito da Alice, o coração dela para e de repente ela volta, né? É, começa a andar de novo. É. E meu, do outro lá ele morre, né? É, não, mas fica tipo Mortal Kombat esse é filme. O soco, como que é? Os cinco pontos da... Cinco pontos da morte da lá, morte, do coração que explode. Isso. Não, mas fica tipo Mortal Kombat, do nada ele começa. Você bate no braço, o osso quebra. Aí ele mostra um raio-x assim, do osso quebrando. Aí bate no peito e quebra o osso do peito, aí tipo, mostra também. Meu, então, o coração do negão do cara lá, para lá. Para, ele morre. Sim. O Dé é porque ela tem superpoderes. É, não, mas é assim, os superpoderes vão e voltam. Então, whatever. É, o coração dela para e ela continua. Não, então. Não, e aquela cena que o grandão lá que você gostou? Como é que é o nome dele no filme? Grandão que eu gostei? Que fez Gigantes de Aço? Ah, o Barry. Barry. Ele toma milhões de tiros, levanta... Né? Dá um tiro, mata um cara. Ele cai, aí ele levanta, dá um tiro, aí dá mais tiro, aí ele morre. Não, mas é bizarro, porque assim, ele, meu, a gravidade nesse filme é uma loucura. É. Porque ele pega, tipo, ele tá com um revólver atirando nos caras. E aí ele pega, acho que ele joga o revólver pro alto, ninguém vê, aí ele sai assim lentamente com as mãos estendidas, toma uns 3, 4 tiros no peito, aí ele cai deitado, de olho fechado. Do nada ele, tipo, estica a mão, pega o revólver, senta e mata o cara que atirou nele. É, então. Meu! Eu falei, vou fingir um pouquinho que eu morri. É, não. Ah, não morri ainda não. Agora eu morri. Caralho! Não, meu, é assim, falem o que quiserem do John Woo. No filme do John Woo, ninguém recarrega a arma, tem esses exageros, mas pelo menos lá funciona. Porque, tipo, ele, ó, temos exageros até aqui. Daqui pra frente a gente não vai. Tipo, a galera não voa... Não é cada... Meu, a cena da Alice lutando com a Jill Valentine. Que, meu, cada soco quebrava um osso. Né? Cada soco fazia um... Meu, as minhas são crocantes, velho. Né? Choco Crisps, é, Choco Crisps. E aquela cena que elas estão indo no cenário de Nova York? E aparece aqueles dois gigantes. Bizarro. Ah, né? Não, esse aí... Eu não lembro o nome do personagem. Mas, galera, vocês fãs de Resident Evil... Acho que até aparece no trailer. São dois monstrões assim, que carregam um barato, uma arma gigante que tipo é meio. É meio machado, meio marreta de carne, assim. Ah, é bizarro de cada aquilo. Lado. É, já tá, mas tava no outro filme, no 4, não apareceu? Não lembro. Ela tava com a cena no banheiro, não tomando lembro. Banho. Você não lembra daquela cena? Não, eu lembro, mas não, acho que não era do marreta, acho que era uma faca gigante. Não, lembra não, do 4, que ela tava tomando banho. Não, eu lembro, banho. Eu lembro, a cena do banheiro, eu lembro. E aparece esse gigante? Leio, mas eu acho que ele não carregava essa marreta. Acho que ele carregava uma faca enorme. Eu acho que era uma marreta. Vocês viram como o filme é bom. A gente não lembra de merda nenhuma daquele filme. Mas, cara, eu não sei. Eu não consigo. Eu não sei se eu vou conseguir dar uma nota pra esse filme. Eu não entendi nada. Eu não entendi. Então, mas a gente já tá no, na, das notas? A gente não, tá tô aqui... só respondendo. Vai acabar o sofrimento já? Acho que agora dá. Tipo, eu comentei da cena do secar roupa. Eu fiquei feliz. Porque foi uma cena que eu achei muito, muito esquisita. Gente, muito sem motivo. Quantas estrelinhas no escuro você dá? Cara. Ai. Bom, meu, eu não entendi nada. É. E não vou falar que eu esperava não entender nada. Eu não esperava não entender nada. Eu esperava fazer algum sentido, ser um filme divertido e tal. Bastante tiro, sangue e tal, não sei o que. Besta, mas divertido. E eu não me diverti, tipo, me deu sono no meio do filme. Eu não entendi merda nenhuma e juro pra vocês que eu prestei atenção. E. Cara. Sei lá, 1,5. Tá bom, eu não entendi nada. É pra não dar zero e não ficar sem dar nota. Por mim até ficava sem dar nota, não entendi nada. Não, não entendi, 1,5, tá bom demais. Uma estrelinha e meia e considerem-me generoso. É, considerem-me generoso. E você? Quantas estrelinhas no escuro? Olha, teve algumas partes do filme que eu resolvi que eu ia dormir. Ah, sim. Você viu que eu peguei a minha blusa, sim. Fiz uma almofadinha e falei, desisto desta merda, eu Foda-se. Vou dormir. Foda-se. Mas eu dormi em cenas que eram irrelevantes. Então, se eu, dormir em cenas irrelevantes nesse filme quer dizer que eu comecei a dormir quando terminou o crédito inicial e acordei no crédito final. É, não, então não perdi muita coisa. Eu dou 2 estrelinhas? Tá bom. 2 estrelinhas eu dou. Nem que você briga todos os trailers? Eu não gosto desse filme, não gostei. Não, eu não entendi nada. Não, eu não entendi nada. Tipo, o 4 eu até tinha entendido. O 4 fez sentido. O 5 não faz sentido nenhum. Ele começa do nada, não tem uma história, não tem uma sequência, né? Não, tipo, não. Não tem um objetivo. Por que que ela tava lutando? Não, é tipo, fugir. É, fugir, tá. Então, mas... a menina tá no meio. Olha, precisamos salvar o cara. Olha, bomba. Olha, não, água pra caralho. Fugir para onde? É, encontrar quem? Fazer o quê? Como eu vim parar aqui? Como eu vim parar aqui? Quem sou eu? É. Onde estamos? Qual o sentido da vida? Exatamente, eu queria como isso. Se faz um pato à laranja, sabe? Tipo, não sei. Então, e eu não tive nada disso. Cara. Eu achei bizarro. Então, por não entender nada e estar confuso até agora, tipo, um ponto de interrogação gigante, falar que merda, eu tô duas estrelas. Mas tá tipo o urso do pica-pau? Do que ele fica correndo. Não, pode ser, não sei. Eu tô confusa. É isso. É, galera. Não sério. Não vá ver isso. Não precisa ver. A gente veio ver mais uma questão de tradução. A gente viu todos os filmes do Resident Evil no cinema e, meu, depois desse, não sei se a gente vai viver. E não é o último esse, tem mais um ainda. Nossa, jura? Tem mais um, que eles já falaram que vai ter mais um. Bom, é isso aí, galera. Assinem nosso feed, ouçam, espalhem para os amiguinhos, assinem na iTunes, deixem estrelinhas, façam comentários, mandem e-mails pra gente no umcasalnoescurinho@gmail.com, comentem no blog, procurem meu Facebook, quem conhecer a gente, quem não conhecer, boa sorte. O meu também. É, isso aí. Boa sorte. E, cara... até a próxima. E, meu, sério, como eu sempre digo, eu espero que o próximo seja melhor. A gente tá bem chato, né, pro filme. Não. Os filmes estão muito ruins. Tem muito filme ruim, nossa, tem muito filme merda, tá assim, tá bem difícil. Ah, e o próximo filme eu queria um filme menos tiro. Pode menos ser? Tiro? É. Eu vou tentar. Tá bom. Eu vou tentar. Então tá. Então tá bom, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau.